Agora eu quero mostrar, a palavra do Senhor nos diz claramente, como que a visão tem tudo a ver com uma palavra. Leia comigo Isaías 29, versículo 10, diz assim: O Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, ele fechou os vossos olhos, os profetas. Diga comigo, os vossos olhos. Os profetas. Esse texto está explicando claramente quem são os olhos. São os profetas. O que os olhos fazem? Liberam uma palavra profética. E é simples, tão simples quanto o texto que estamos lendo e aquilo que o Senhor está nos ensinando essa noite. Vou para São Paulo. Vai? Vou. Quando? Amanhã. Fazer o quê? Estou indo lá fechar um negócio. Por que é que essa palavra sai da boca? E ele chega no balcão e compra a passagem. E ele pega o carro e sai em direção. E ele diz a alguém: Estou indo para São Paulo. É, numa dimensão humana, uma palavra profética. Estou indo para São Paulo. E você pode ligar amanhã e vai encontrá-lo. Estou em São Paulo. Porque ele teve uma visão. Quando alguém tem uma visão concreta, sólida, ele instantaneamente libera uma palavra. Se a visão é minha, eu vou liberar uma palavra minha. Se a visão é de Deus, eu vou liberar uma palavra de Deus. Mas como é que você está fazendo isso? Como é que você vai fazer isso? Você tem condições? Deus me deu essa visão, vamos fazer. Quando nós temos os nossos olhos iluminados por Deus, nós temos na nossa boca uma palavra profética. Por isso o Senhor deixa muito claro que ele fechou nessa circunstância, não vamos estudar o contexto, ele fechou os olhos e ele diz: os olhos são os profetas. Ele vendou as vossas cabeças, os videntes, os que declaram o que vai acontecer. Versículo 11: pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: por favor, lê isso. E ele dirá: não posso, está selado. Deus mostra claramente que uma pessoa sem visão é uma pessoa sem palavras. Não tem uma definição, uma palavra imperativa de autoridade para si mesmo, de autoridade em cima de uma circunstância. As coisas vão mal, estão difíceis, e a única coisa que a gente vai saber falar é: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Parece um livro selado, onde não dá para ler quais são as palavras, o que tem dito, o que tem escrito, o que tem planejado, não dá para saber, porque não tem visão. O contrário é a verdade. Quando temos uma visão, nós sabemos o que dizer em qualquer situação. E aquilo que vamos dizer se torna o elemento pelo qual as coisas que Deus tem planejado e nos deu em visão se realizarão, se materializarão. Em outras palavras, grande parte do problema de alguém que está oprimido parte da sua própria boca. Alguém que está no meio de uma tempestade, tudo embaçado, não tem visão. E a única coisa que vai poder sair da boca dele: ai, que desespero, não sei para onde ir, meu Deus, morrendo. Ele não tem uma palavra de sabedoria: vamos para aqui, vamos por esse caminho, siga-me. Ele não tem, porque ele não tem visão. Ele não sabe para onde ir. Não pode conduzir a ninguém e nem a si mesmo. Todas as vezes que nós vamos para diante do Senhor com um tempo de oração, de adoração, de estudo da palavra, de comunhão com o Senhor, Ele põe em nós a sua visão. Faça isso, filho. Entre por aqui, filho. Eu estou enxergando mais do que você, filho. Não vá por esse caminho. Vá por aqui, filho. E ele põe uma visão em nós. E essa visão gera uma palavra na nossa boca. Deus me disse, eu vou tomar esse caminho. Eu tomei tal decisão. Agora eu sei que o Senhor vai me abençoar. O Senhor abrirá as portas. Como é que você tem tanta certeza? Por que você está falando tanto isso? Porque Deus me mostrou a visão dele para a minha vida. Nesse tempo, nessa circunstância, nessa questão. A busca de Deus gera uma visão que gera uma palavra profética. Se no meio da tempestade eu não tenho condição de ver, quem está fora da tempestade pode ver perfeitamente. Se aqui embaixo nesse caminho eu não consigo enxergar além, quem está lá em cima enxerga tudo. E eu posso buscar dele. Que o Senhor está vendo, Deus? Qual é o rumo? Qual é o caminho? Dá-me a tua visão. E quando ele dá a visão a nós, sai da nossa boca uma palavra profética. Versículo 13. Diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Parece que o assunto muda um pouquinho, parece que não tem a ver, ou então trocou de tema, mas na verdade não, é a mesma coisa. O Senhor está dizendo, filho, aquele que só fala que se aproxima de mim, mas não se aproxima de mim em coisa nenhuma, é como esse profeta que poderia estar liberando uma palavra de autoridade, mas tem os olhos cegados. As palavras estão num livro e um livro parece selado, ele não sabe o que dizer. Leia para mim um livro, não sei ler, não consigo ler. Leia para mim o que Deus tem na sua vida. Não sei ler, não consigo ler. E isso está diretamente relacionado até mesmo com a leitura bíblica. É, eu leio, mas eu não entendo, eu não sei. Eu fico procurando aqui o que Deus tem para mim, mas eu não consigo, eu não entendo. Eu precisava estudar mais a Bíblia. Precisamos buscar mais do Senhor. Porque quando ele se manifesta, ele abre os nossos olhos, nos dá uma visão, o livro se torna um livro aberto e nós começamos a proclamar as palavras que estão no seu livro, e o livro é Jesus. O princípio da visão para gerar vida é um princípio inquestionável, inegociável, e uma estratégia de vida de alguém que quer uma vida plena, planejada, disciplinada, próspera. Eu preciso me disciplinar, eu preciso me exercitar em algumas coisas, eu preciso ir para diante do Senhor, eu preciso buscar a visão de Deus para a minha vida, para esse assunto, para essa viagem, para esse negócio. Eu preciso buscar, porque se eu não tiver a visão, serei como um profeta que não pode falar, porque o livro está selado. A visão gera a palavra profética, e sem a profecia, sem a visão que gera a profecia, veja o que diz o versículo 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. Quando Deus entra em ação, ele abre os olhos dos cegos e dá uma visão. Gente, como é que eu não enxergava isso antes? Gente, por que eu não aprendi isso há 30 anos atrás? Claro que 30 anos não é com você. Você é mais novinho. Só você, Lérida. Leia comigo do 14 ao 17. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Deus prepara isso para mim e para você. Queremos uma visão de Deus. Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Algo que assombra até a sabedoria dos mais sábios. Ai dos que profundamente escondem do Senhor o seu propósito e fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Vós a tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil e o campo fértil não será tido por bosque? Esse é o retrato da nossa vida quando não temos uma visão de Deus. Nós queremos fabricar para nós mesmos nosso caminho. Nós queremos dizer para o oleiro, que é o Deus que nos cria, que nos guia, Senhor, deixa comigo. E o Senhor tem prometido dar uma visão.